do daí. Descola tua mola e decola, banda vai zunir. Casa caçamba, casa caçamba, casa caçamba, que o samba tá aí. Pintando num pedaço, quem é black não vai resistir. Casa muamba, casa muamba, e joga tudo aí. Descola tua mola e decola, banda vai zunir. Gosta de samba e samba como ninguém. Eu trouxe a corda e a caçamba. Eu trouxe a corda, só me falta a caçamba. E sei que você tem. Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém. Está tudo aí, está tudo aí. Que papo legal, que papo legal. Estão dizendo lá no gueto que você tem um swing legal. Está tudo aí, está tudo aí. Que papo legal, que papo legal. É, mas eu prometo que você assim tá bom.